Nesta imagem em preto e branco de forte impacto visual, Sebastião Salgado nos apresenta uma cena de proporções quase épicas. Uma parede de terra íngreme, cortada por escadas improvisadas, sendo escalada por centenas de garimpeiros em uma coreografia repetitiva e incansável. O ângulo da fotografia, tomado de frente para o paredão, enfatiza a verticalidade extrema do terreno e a absoluta precariedade das estruturas. O ângulo da fotografia, tomado de frente para o paredão, enfatiza a verticalidade extrema do terreno e a absoluta precariedade das estruturas. À esquerda, grupos se aglomeram em pequenas saliências de rocha, esperando sua vez de subir ou descendo com cautela. Ao centro e à direita, formam-se três linhas verticais quase perfeitas, onde os homens sobem pelas frágeis escadas de madeira, um após o outro, cada um carregando um saco de terra ou minério às costas. Os corpos curvados, a uniformidade dos gestos e a repetição da cena criam um ritmo visual quase hipnótico, como uma dança exausta e silenciosa. A fotografia transcende o registro documental e se aproxima do mítico. É como se estivéssemos diante de uma visão bíblica, de uma travessia, uma peregrinação sem fim. E, no entanto, é o retrato cru da realidade brasileira no garimpo de Serra Pelada, onde homens comuns arriscavam a vida todos os dias pela promessa de encontrar ouro. A imagem provoca um duplo assombro, pela beleza plástica e pela brutalidade das condições de vida que ela revela. É, ao mesmo tempo, uma ode à resistência humana e uma denúncia das desigualdades que moldam nossa história.